pra vencer só pra tu ver que isso vai. Joga pra vencer que o inimigo recai. Pede quanto a homem acredita no pai. Roi para a vitória e pra derrota, bye bye. Mostra tua arte, vira dono do fai. Mesmo sem espada, seja um samurai. Bota o mundo todo com o dedo no pai. Mostra tua história, vem e fica, não sai. Seja uma Ferrari, acelera, vai vai. Cante na favela e cante lá na Mumbai. Cante na favela e cante lá na Mumbai. Seja uma Ferrari, acelera, vai vai. Seja diferente, isso te faz melhor. Seja inteligente, evite o pior. Seja consciente, haja claramente. Mata essa serpente enrolada no nó. Pra vencer só depende de ti. Que então trate de superar, pra que toda dificuldade não possa parar, pra que nenhum abismo te peça de voar. Pra vencer só depende de ti. Que então trate de superar, pra que toda dificuldade não possa parar, pra que nenhum abismo. Ame os africanos, ame todo mundo, ame o ser humano. O mal não é humano, nunca ame o mal. Ame sua vida, não ame seu geral. Seja mais real, mostre seu defeito. Mostre sua bondade, ninguém é perfeito. Mostre sua coragem, seja mais que o medo. Numa sempre tarde, agora sempre cedo. Seja mais você, mate seu problema. Mude sua vida, quebre sua gema. Mande na sua força, na capacidade. Mostre pro teu mundo quem é a sua cidade. Quem é Florianópolis, pedaço de terra. Quem é Folio e PMCs, vencedor na guerra. Anjo nessa terra, pássaros de Jah. Anjo nessa terra, viva clarear. Pra vencer só depende de ti. Então trate de superar, pra que toda dificuldade não possa parar.